Então, muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Engenheiro Teresa Belém. Agradeço, antes de mais, a oportunidade de estarmos aqui. Também ao Dr. Pedro Maranha. E felicito pela obra que vem desenvolvendo neste espaço, muito bem dignificando o Conselho de Anadia, e uma palavra de particular agradecimento também ao professor Miguel Cruz pelo esforço que fez para estar aqui presente e para mais convocado, digamos que um bocado em cima do acontecimento por razões de força maior, mas efetivamente quando solicitei a sua colaboração, pois eu sabia que iria ter um sim, e naquela altura não me surgiu outra oportunidade e eu tive que recorrer aos amigos, nessa qualidade que efetivamente aqui eu tenho hoje, mais até para além do que o presidente do IAPMEI, que muito também tem trabalhado para dignificar esse cargo. Relativamente ao que nos traz aqui hoje. São dois acontecimentos, digamos, a assinatura de dois protocolos com a Câmara de Anadia. Um no âmbito do relacionamento institucional entre as duas instituições, Câmara Município de Anadia e AIDA, Associação Industrial do Distrito de Aveiro, para trocarem os seus conhecimentos, as suas experiências, juntarem os seus saberes para porem ao serviço da região. A AIDA não tem propriamente benefícios fiscais para conceder, nem linhas de crédito para proporcionar, mas tem serviços que pode prestar, tem um know-how adquirido em diversas áreas que vem desenvolvendo há décadas e, portanto, é isso que pretende propor ou pôr à disposição do município, dos municípios, dos empresários que queiram usufruir desses serviços, desses conhecimentos. Muito obrigado à Câmara da Anadia, na pessoa do Sr. Presidente, pelo desafio que nos lançou, por esta oportunidade que nos deu e esperamos que os resultados sejam positivos. Que as expectativas não sejam defraudadas, sobretudo para bem do município e dos empresários. Um outro protocolo é mais no âmbito do chamado EAN. O EAN é um consórcio cujas iniciais significam European Enterprise Network, portanto, é uma rede europeia que nós procuramos desenvolver para pôr em contacto as oportunidades de negócio dos mais variados setores, oportunidades de negócio, oportunidades de investimento. Portanto, a AIDA, como parceira desse consórcio, que é liderado precisamente pelo IAPMEI, entendeu pôr essa ferramenta também ao dispor do Conselho de Anadia e a celebração desse protocolo hoje aqui mais vem reforçar a presença do professor Miguel Cruz. Ficamos satisfeitos também por essa oportunidade e esperamos que ela possa ser usada por todos. Nós estamos numa economia altamente globalizada, somos uma pequena economia, não temos que ter vergonha nenhuma disso. Isso talvez até seja uma vantagem. Mas por isso nós temos que nos integrar noutros espaços e temos que forçosamente nos relacionar. Isto também se insere um bocadinho com um daqueles vértices do triângulo da intervenção que o professor Miguel Cruz vai referir, que é a internacionalização das empresas, das nossas economias. E a propósito dessa intervenção, nós sugerimos este título. Porque efetivamente empreendedorismo, inovação e internacionalização são três apostas em que nós temos que nos focar. O empreendedorismo, isto pode ser, já podem ser chavões, podem ser já coisas muito gastas, e isto às vezes é um risco quando as coisas já são muito faladas, parece que já não colam, já não despertam curiosidade, já não têm razão de ser. No entanto, são temas sempre atuais, sempre presentes, e convém não os pôr de lado, não os deixar esquecer, porque não podemos estar só à espera de coisas novas, porque o mundo as páginas não se viram todas de um dia para o outro. Elas têm todas uma ligação, têm todas uma sequência. O presente é uma consequência do passado e prende-se ao passado, não podemos desligá-lo. E, portanto, depois caminhamos para o futuro, para a parte da inovação. Claro que nós temos que fazer sempre coisas bem feitas e procurando sempre, sobretudo, inovar, porque a inovação é que nos coloca à frente. A inovação é que procura, que cria condições para ter maior valor acrescentado, já que a inovação é sempre, o melhor, porque a cópia, tem sempre um valor inferior ao produto novo. E a inovação, é um campo muito vasto, que vai desde os conceitos, aos procedimentos, aos serviços, ao produto. E, portanto, é sempre um campo em que nós temos que estar a atuar. O da inovação. Fala-se hoje muito na indústria 4.0, nesta revolução, mas a inovação para mim é um conceito muito mais abrangente, no qual a indústria 4.0 está contida. Possivelmente que o professor Miguel Cruz irá desenvolver com muito mais propriedade, com muito mais assertividade esses temas, não é a minha especialidade e, portanto, eu também não vou dizer mais. E claro que o empreendedorismo, a primeira parte, é absolutamente necessário. Nós não podemos estar só. Cada um de nós, a qualquer nível, tem um papel a desempenhar. Tem que marcar a sua pegada enquanto existe. E se quer realmente cumprir com o seu papel, não pode estar à espera que os outros façam. Todos nós temos a nossa obrigação de fazer, de empreender. Portanto, o empreendedorismo é precisamente o contrário do imobilismo, do deixar estar ou deixar correr. Correm-se riscos, evidentemente, corremos em qualquer das nossas decisões que tomamos e temos que as tomar em qualquer momento, corremos sempre riscos. O mundo hoje está muito instável, é verdade, mas faz parte da vida e, portanto, nós temos que enfrentar os desafios, temos que correr os riscos necessários, os riscos que temos que enfrentar. E com isso é que nós valorizamos, nós damos nota das nossas capacidades. Mas nem tudo são más notícias. Nós hoje tivemos, felizmente, uma boa notícia, que foi a dispensa de sanções a Portugal. Portanto, não estamos sós nesta cruzada, ainda vai havendo alguém também nos vai dando a mão. Nós temos é que saber aproveitar essa mão para usar conscientemente e tirar partido disso. O Portugal 2020, que está a dar ainda os primeiros passos, será um leque de oportunidades, não direi um manancial de oportunidades, mas será um leque grande de oportunidades que nós devemos aproveitar. O professor Miguel Cruz, com certeza, que também vai falar um bocado sobre isso, quase. E a AIDA, nessa perspectiva também, tem um conjunto de valências, tem conhecimentos que pode desenvolver, pode pôr ao serviço dos seus empresários. Ainda ontem estivemos aqui na DIA também, numa sessão de esclarecimento no âmbito das iniciativas de desenvolvimento local de base comunitária, para apoios mais virados para a área rural. São tudo oportunidades que devem ser aproveitadas e para as quais a AIDA está precisamente ao dispor de todos para poder corresponder. Não vos tomo mais tempo. Os meus agradecimentos também a vós por terem vindo aqui hoje e espero que seja uma sessão proveitosa para todos. Muito obrigado.